Se tu quer aventura, tem, meu bem, então vem, neném, vem, vem, vem. Se tu quer loucura, tem, se tu quer aventura, tem, meu bem, então vem, desce pra mim, vem. Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar. Vou pedir para o Denis, bota um funk pra tocar. Vou descendo, vou quebrando, vou subindo devagar. Vou pedir para o Denis, bota um funk pra tocar. Hoje eu quero só dançar até de madrugada. Tô querendo me acabar até ficar cansada. De madrugada, né? Então tá, pode vir, mulher, vai!